será de todo mundo tem. Aliança é a chave pros guerreiros do bem. Mas olho no olho, pé no chão. A humildade é a base da evolução. O tempo é rei, diz o dito popular. Mas pra chegar lá em cima, aqui na terra tem que vigiar. Davi foi rei, mas obreiro começou. Ouvido sempre atentos nas palavras do pastor. Na sua vida sempre existe um Samuel, mostrando a saída, te livrando do amargo do fel. Sempre ligeiro, sangue bom. Com os pratos de lentilha e com as Dalila que destrói Sansão. 30 moedas feito de Judas traidor. Corrupção é mato no reino do opressor. A escolha é sua, truta, pense bem. Não troca a salvação pelas notas de 100. Sempre haverá um novo dia. Um companheiro pra chamar de seu. Espírito amigo, venha e traga paz a este servo teu. Sempre haverá um novo dia. Joga pra ser jogado, parceiro. E essa guerra só tem dois lados: o céu e o inferno. A escolha é sua, em que time jogar. A indecisão é o muro, é a chave pra te condenar. Passa, ainda há tempo pra vencer. Reconhecer as falhas, apostar no novo amanhecer. A multidão diz que não tem saída e que o refúgio tá na vida bandida. Droga, mulher, fama, dinheiro. Consome o caráter de vários parceiros. Uma pá de louco perdido na cena, acreditando em estourar na arena. O tique do relógio a somar com teu ódio. Alimento o inferno, te afasta do pódio. Abra sua mente, truta, fique atento. O Espírito de Deus quer por fim no seu tormento. A escolha é sua, truta, pense bem. Não troca a salvação pelas notas de 100. Sempre haverá um novo dia. Um companheiro pra chamar. Servo teu, sempre haverá um novo dia. Um companheiro pra chamar de seu. Espírito amigo, venha e traga paz a este servo teu. É, truta, você nunca tá sozinho na arena. A palavra de Deus fala que ele está aqui para nos consolar, para nos direcionar, para nos dar sabedoria, discernimento. Mas para isso, para ouvir a voz dele, tem que viver em santidade, tem que buscar a santidade, tem que vencer o pecado, vencer as crises existenciais. Eu tô falando do Espírito Santo de Deus, meu amigo, o seu amigo, aquele que Jesus Cristo deixou para ser o nosso consolador. Sempre haverá um novo dia. Um companheiro pra chamar de seu. Espírito amigo, venha e traga paz a este servo teu.